Olha o Cícero de Clopinho, o alemão, o Herminho e toda essa moçada simpática aí na Vila, Senhor Bom Jesus. Sucesso. 98 FM, a estação do verão. Daqui a pouco tem Guns N' Roses. O Posto União está fazendo uma grande promoção de Natal. Se você abastecer à vista, ganhará um desconto de 10 cruzeiros no litro de álcool, diesel ou gasolina. E tem mais, desconto especial em toda a linha de lubrificantes. Posto União, aberto até às 22 horas, informa o prefixo desta emissora. Tem Y, C804. 98,9 MHz. Cidade Montes FM Stereo Laser. A número 1 do Sul das Gerais. Grande liquidação da Casa Ledo. Confira. Sutiã Del Rio de 8.500 por 5.100. Toalha de banho Teca de 4.200 por 2.520. A Casa Ledo tem preço baixo em tênis Ventura, Speedo, Resistência, Melicinha, calças Starupe, camisas Pool, enxoval para nenê e para as noivas, brinquedos e muito mais. Casa Ledo, a loja do povão. Vende barato porque compra diretamente das fábricas. Montes, o seu distribuidor Antártica, hora certa, 11 horas e 2 minutos. Cidade, bom dia.